Ficha técnica sintética. Linhas entre nós, de J.A. Marcos Serra. Audiolivro gravado por gentileza nos estúdios da RCS Rádio Clube de Sintra. Narração e interpretação a cargo de associados da ACTIS, Universidade Sénior de Sintra. Coordenação logística e artística Marcos Serra e Eurico Liotte. Este trabalho, em 20 episódios, é disponibilizado sem quaisquer contrapartidas, dedicado a todos os que gostem de literatura e, por qualquer razão, prefiram via auditiva. Episódio 13. Viril alto. Viril alto e decidido, o homem saltou o muro com apoio destro ao cajado agreste. Continuou descendo firme o terreno declivoso, acabando por deter-se com ar cansado e triste frente à choupana olorosa. Largou o varapau no 12 que encostou, pensativo, à ombreira da porta e baixou-se para entrar enquanto limpava as mãos, num gesto sem intenção, à pele que cobria o peito. No receio submisso, a mulher conteve o impulso de um abraço e levantou o olhar, num adivinhar de cão, para saber com que largueza ia mostrar alegria. Então, homem... Continuava a olhar, inquirindo. Como se não tivesse ouvido, foi atravessando a quadra, indiferente ao cheiro a peixe que assava no braseiro. Ajoelhou pesadamente, desapertou a pele de ovelha do ombro esquerdo e cintura, deixando tombar o corpo sobre as mantas já delidas, dispostas no canto ao fundo. Ah, traz lá água quente. Disse numa expiração profunda. Outra vez ferido, homem. Endovélico, dê vida e força ao teu corpo e ao teu braço. E enquanto repetia a oração, foi tirando a água fervente da vasilha acachapada ao lume para um vaso de barro cru. Com isto e um pano branco, correu pressurosa ao catre. De bordo fundo e direito, aquele golpe era de Gládio. Não os conhecesse ela já. O marido não era a primeira vez que tratava. E pelos cuidados das suas mãos, quantos vizinhos e forasteiros tinham já passado. Camponeses e pastores que teimavam em opor-se aos legionários de Roma. Quase uma lua fora de casa e vinha-lhe agora assim. Mas que desgraça de vida! O último trambolhão tinha sido quando se viram obrigados a deixar a casa de Pedra e Como, do Castro, lá mais para este, na colina, e virem refugiar-se naquele vale, embora aprazível, longe da vista de inimigos. E a tempo, porque os mercenários de Roma tinham acabado por arrasá-las todas, a deles e as dos vizinhos. Depois, por umas coisas e outras, a incerteza e o medo nunca mais tinham parado. Não fosse o rio e a hortita e o rebanho que fora grande, já se teria ido de fome, e com ela os dois garotos. Mas também virem lá do fim do mundo guerreiros sem profissão, só para matar gente e roubar haveres, não era de guardar pedras e paus, mas doía ver assim o seu homem, uma vez e outra. Os meus filhos. Foram à ordenha. Estão aqui, estão aí. Após ter limpo bem a ferida, Tarreja pegou num punhal velho que tirara do brasido ao rubro e, à luz inquieta da candeia, queimou a carne em três pontos de aspecto mais purulento. Depois, de um pote com tampa, tirou ervas pisadas que espalhou com rigoroso cuidado pela ferida a ressumbrar. Cobriu com cinza, escolhida na pilheira, e ligou com pano forte, enquanto bichanava palavras de mistério e desenhava com os olhos e as mãos traçados místicos no ar em volta. O cheiro a peixe mais intenso fez apressá-la. À noite vêm amigos. E o homem afundou-se no sono com longo e fundo suspiro. Mal tirara os peixes para o granito escurecido, que a fogueira distraída aquecia levemente, deu conta, lá fora, de gritos de alegria. Está cá o pai. Olha o bordão. Correu à porta que abriu Lesta e, com ar de medo e carinho, elevou as mãos abertas ao lado do rosto expressivo. Ao gesto e ao sussurro. O pai está a dormir. Os rapazelhos vivazes arreganharam a boca, como quem fez maldades sem querer, e exageradamente, pé ante pé, entraram no abrigo. Pousaram as vasilhas com o leite e, com expressão gulosa, começaram a lamber os beiços de olhos nos peixes que fumegavam na pedra. Sentaram-se em tocos rasos, enquanto a mãe lhes punha em frente uma vasilha de boca larga, largando-a em volutas grossas, vapor morno adocicado. Deu-lhes em mão alguns peixes que soprou para arrefecerem e, por fim, pôs-lhes a jeito um púcar com água fria. Outra vez castanhas. Chalaceou Malandrete, o mais velho, para o outro. Repetiu a matrona o mesmo gesto de silêncio e disse em confidência triste. O pai está ferido, de gládio. À próxima, quem se vai aos romanos com o pai sou eu. Rugiu surdo o mais novo, espremendo de raiva o peixe que tinha na mão. Já era bom que não estragasses o que comes. Já era uma ajuda. Respondeu a mãe preocupada com o feitio agreste do rapazelho. Trombudo, meteu na boca o peixe à mão cheia, em desafio claro. Depois, ficaram em silêncio, mastigando e remoendo castanhas e pensamentos. Tinha sido casal farto, tinha carne, leite, peixe, pão, castanhas que a natureza dava a ricos e a pobres, queijo e manteiga dos melhores e tudo o que era de cultivo. Até que, de leste e sul, tinham chegado grupos de gente acossada, faminta e revoltada, falando de invasores sangrentos, aldeias ardendo a eito, carnificinas sem conta, homens pagos para lutar, soberbos, altivos, maus, falando uma língua estranha, carregando apenas armas, sem uma alfaia sequer, e usando para lutar movimentos nunca vistos. Vinham muitos sem família, trazendo apenas a esperança que os vales sombrios e fundos e as serras e penedias do agreste Monte Hermínio e a ajuda dos seus pastores fossem capazes de conter a onda avassaladora das legiões dos romanos. O seu homem não queria, não. Filho e neto de pastores, amava a família, a paz, os teres e a casa. Mas, quando os foragidos vinham já detrás de serra, ali perto do seu lar, então fora ele próprio que movera os homens da região e partira à frente deles, com instrumentos agrícolas que pudessem agredir. Fundas, redes de caça e estacas de madeira, opondo a vontade e o peito aos legionários de Roma. Não tardaram a juntar-se aos que já combatiam de modo organizado e bem armados, e logo nas primeiras escaramuças o seu esposo fora apreciado publicamente por Tantalus, comandante lusitano, por seu modo de ser sóbrio, resistente e equitativo. Não quero mais. Nem eu. Terreja saiu da hipnose que o crepitar das brasas ajudara a induzir. E foi mesmo em tom de incómodo que respondeu aos rapazes. Vá, vão lá para fora. Subam ao cabeço e olho vivo. O pai espera gente. Vejam se fazem o sinal. Mas olhem que antes que a lua passe pelo castanheiro grande, quero-os aqui, mesmo que ninguém tenha vindo. Hoje os astros não estão bons para quem precisa de crescer. Não tinha deixado ainda de ouvir os passos lestos, já se acocorava ao fundo, ao pé do homem, candeia de sebo ao lado, de chama bruxuleando às carícias das correntes. O meu homem, suspirou já lacrimante, contorcendo as mãos nervosas sobre o queixo que fremia. O corpo, quase gigantesco, só impressionara a sério no dia em que se deitara com ele a primeira vez. Corpo lindo, alto, de proporções rigorosas, musculação agradável, tufos de pelo sedosos bem desenhados no peito. Sorriu sem querer. Não era coisa de esquecer, não. Todo aquele arfar fogoso e jovem, ávido de conquista e descoberta. O seu homem. O seu homem. Anos felizes. Dois rapagões. O mais velho, dos lados dela, e o segundo tal qual o pai. Umas terras desbravadas em comum com toda a aldeia, outras herdadas dos pais. Um rebanho que crescera sob os auspícios dos deuses. Depois, passara a ser um corrupio de ir e vir, levando saúde, deixando saudade e trazendo feridas, cansaço e fome. Ai, ai, malditos romanos, que a sombra do grande castanheiro te cubra e proteja. Formulou num ímpeto, enquanto repetia alguns dos gestos calmos e estranhos que já desenhara antes. Aconchegou-se meigamente e continuou memorando. Ao princípio, nos recontros com as legiões de Roma, a sua fama de invencíveis desaparecera como o fumo. Os pastores afoitos dos Montes Hermínios destroçaram centúrias e decúrias romanas mais facilmente e com menos perigo do que caçavam javalis ferozes e veados ligeiros. Habituados a corromper primeiro, para fazerem depois os saques e conquistas sem oposição capaz, os soldados do Império tinham acabado por tornar-se confiantes. Mas logo que os desaires os fizeram adivinhar que a ordem das coisas tinha mudado, depressa readquiriram a destreza que os combates pelas terras da Gália e planícies de Cartago lhes tinham ensinado, pela mão experiente dos seus generais e pela fúria indómita dos que defendiam a terra que fora de pais e avós. Vieram reveses, e os pastores tiveram que armar-se melhor. Todos os ferreiros de aldeias serranas e mesmo os das terras baixas das Manteigas, lá para o vale do Osecários, ao fundo da serra, quase nem dormiam, nem deixavam dormir de tanto malhar os metais ao rubro. Até no castro da Várzea, a jusante, os agricultores se afadigavam a improvisar armas sólidas e eficazes. As mulheres, então, tinham relegado para segundo plano as vidas de casa e afadigavam-se a curtir peles e a endurecer os cortes de couro para depois talharem escudos de guerra e bons peitorais. Entretanto, os moradores do povo cimeiro e do Val das Amoreiras, enquanto aprimoravam alfaias, tinham destacado os mais ágeis e astutos para espiarem os passos dos invasores. Os pastores e camponeses transformaram-se em guerreiros, e os campos de família e os que eram coletivos perderam, a pouco e pouco, a pujança vigorosa que anos de cavas fundas e mil lutas sem história lhes tinham oferecido. E os lusitanos resistiam. Uns briosos da sua ascendência céltica e nórdica, outros irmanados com os antigos conquistadores na defesa comum, mostrando, por ações e com bravura, que a estatura pequena dos antigos iberos os não acanhava quando se tratava de lutar pela terra que tinham por sua. O seu homem era um fruto apurado deste cruzar de raças. Olhar altivo e calmo, cabeleira negra e basta, corpo esbelto como poucos, uma argúcia sem limites e destreza inesperada que os anos de vida calma não tinham nunca deixado de revelar. Homem danado aquele! Pedras, fogo, água, arribas e vales, animais selvagens, escuridão ou sol frontal, simulações e disfarces, tudo lhe servia para se opor a Fábio Serviliano e ao seu orgulho de cônsul de Roma na Ibéria. E valentia, sim, que o seu esposo ali era um valente. Quando os homens não podiam ser poupados, era à frente deles que lutava com Denodo, escudo redondo espiralado, espada curta na mão, cabelo ao vento, olhos fulgentes, tronco ao sol, perlado de suor ardente, arremetia em fúria calma, dentes cerrados, sem um grito de triunfo ou de queixume pelos golpes dados ou sofridos. Os seus guerreiros adoravam-no, o inimigo temia-o com respeito. E pouca gente lhe sabia o nome, como se o segredo fosse também arma de guerra. Oh, se se lembrava bem do dia em que o tinham aclamado chefe dos lusitanos. O general de Roma conseguira escapar aos esculcas atentos dos homens da terra e viera, descrevendo larga curva, estabelecer acampamento fortificado no planalto sobranceiro ao covão de antigos castanheiros, onde, havia alguns anos já, tinham construído aquela casa de refúgio. A angústia que dominou aqueles casais, de súbito à mercê das legiões, acuarteladas com arrogância e pompa, ali mesmo, tão pertinho, mandando por todo o lado proclamações cravadas com flechas nas costas de prisioneiros mortos, atados a borricos das aldeias, dizendo enfaticamente: agora o cão pelo barro. A aflição não lhes deu tempo a ponderar. Escolheram-se a esmo dois rapazes dos mais velhos que tinham ficado com as mães e lá foram tementes, mas ufanos, entregues às deidades da floresta e à argúcia de garotos serranos, levar o recado angustiante aos guerreiros que, lá para as bandas de Opidana, Talabara e Agaiadita, se afadigavam em escaramuças constantes. Contaram-lhe que, ao receber a mensagem, o seu homem ficou estático. Levantou a cabeça como um peso sem medida, o queixo fremente à força dos dentes que rangiam, boca entreaberta, narinas dilatadas, olhos chispando, e disse apenas: dali não passarão. O campo romano vai dar pão como nunca deu, porque dentro de poucos dias vai ser regado com sangue de homens. Enviou mensagens aos chefes das aldeias e tribos amigas e marchou célere com os seus guerreiros para o covão do caçador, bem conhecido e abrigado, a poente do Castro Romano, a 2 horas de marcha do Planalto. Chegados, desbastaram terreno e acamparam. De Vissaium, Longóbriga, Oxelum, Eburobris, Caliábriga, Tricium, Valécula, de todo o lado, até de Bunili, Danegia e Magnetum, os homens armados foram chegando nos dias seguintes, a coberto da noite, aliada de sempre. Ninguém tinha visto nunca a correr um só apelo tanto o homem da Lusitânia. Reuniram-se os chefes, discutiram. As questiúnculas que os opunham sobrepujaram o bom senso e cada um por si recusava ferozmente ceder o comando a quem quer que fosse. Tudo indicava que as tribos combateriam em grupos dispersos, pequenos e autónomos, como sempre tinham feito. Só o chefe do Val dos Castanheiros, que afinal os reunira ali, se mantivera calado e constrangido, depois das explicações que dera. Havia já sinais de impaciência, preparando-se alguns para retirar, quando o seu homem se levantou, com lágrimas a turvar os olhos, e disse com voz forte e triste: eu e os meus homens seremos conduzidos no combate pelo melhor de vós. Recuso-me a lutar sozinho. Ouviu-se um sussurro: e ai de quem me chamar cobarde! Olhou-os torvamente. Os nossos pés assentam na Lusitânia, ao pisarem o meu domínio. Nunca vacilei ao vosso lado e lutei nas vossas terras e casais, como a experiência aconselhou que se lutasse. Quando achei família e meios de sustento para batalhar, não foi em busca de riqueza e poderio, mas para expulsar os romanos destas terras que os avoengos, celtas e iberos escolheram para viver com as famílias e o seu gado. Riqueza e poderio, se os quisesse, ficaria em casa e armaria brigas com os meus vizinhos mais fracos, ou mais pobres, ou vendia-me aos romanos, como alguns na Bética e para os lados do rio Anas já fizeram. E não foi a falta de o tentarem. Fez uma pausa aureolada de silêncio e continuou mais firme e mais sereno. Temos travado uma luta de astúcia e de guerrilha. É com sombras e um punhado de homens ágeis, rápidos e destros que ela se faz. Foi a experiência e os reveses que o ensinaram. Mas amanhã as legiões de Roma vão estar no lugar certo para lutarem. Conheço palmo a palmo de ceifas de anos no estigo. É plano, desafogado e amplo. Nunca ouvistes contar que as hostes romanas são invencíveis na planície? Nunca ouvistes falar na estratégia maciça e precisa dos movimentos das suas cortes? O tom de voz ia subindo, arrebatado, e caíra no covão silêncio cósmico que só o prenúncio de grandes catástrofes reproduz. Julgais acaso que os povos conquistados de Roma até aqui eram poltrões, frouxos e covardes? E que não tinham tanto apego às suas casas como nós às nossas? E que não ficaram de peito trespassado olhando o sol um derradeiro adeus por esses plainos nos confins do mundo? Quebrou abruptamente o discurso. O tempo apenas de olhar rapidamente cada um dos rostos que o rodeavam. Só a águia que voa nos ermínios pode vencer a que paira sobre Roma. Nunca um bando de passarinhos chirriantes. Sentia-se que estava tudo dito e concluiu apenas. Este sol, os casais das manteigas no Val dos Acários e o campo que é romano, como eles apregoam, são terras do meu domínio. Mas entrego a sorte da família, da casa e da minha vida na mão de um de vós. Amanhã tem de ser a Lusitânia contra Roma. Uma vontade só, uma só alma, um só destino. Ou vencemos ou perdemos para sempre a liberdade. E quem sabe se a vida. Concluiu, enquanto se sentava quase vazio.